autonomia 3 a bordo, Alcântara, Caju, Pacote, Capital, Pacote, Mais. Autorizado, né? Ponto, ponto de espera 17 para ingresso. Autorizado, né? Ponto, ponto de espera 17, Alcântara, Mais. 3597, decolado agora 03, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 8, um bom domingo. Salvador, muito bom dia, o TAM 3597, decolado na Gori, vai passando 2.950. 3597, contato radar, Sol 380, saída Gori. 380, Gori, poderia voar Gori ou Eval? Pode voar Gori. Certo, Gori, o TAM 3597. Coluno 7 no 5, chame Recife, 251, Alterno 3325. Vem para o 7 no 5. Recife, 1251, Alterno 3325. 1251, Alterno 3325, obrigado, bom dia. Coluno 7 no 5. É 05, decolada 06, controle 98, transfere, bom voo. Ao controle, obrigado, bom dia, bom 605. Controle Salvador, bom dia, bom 605, Nadael, vai cruzar 2000. No 605, contato radar, subo 400, saída da El. 400, 605. Alfa Telemark. Olá, Telemark, consegui decolar e curvar o campo de imediato cruzando na minha escuta, mil pés? Afirmativo. Imediato autorizado, 40 com 4. Autorizado no set iniciado, Alfa Telemark. Tá cruzado, tá 3, 2, 5, 9. 5, 9, chame 12, 9, 3, 6. 3, 2, 6, obrigado. Sim, Matias, tá com a mão na esquerda, vai lá cruzar o campo na sua escuta, Alfa Telemark. Salvador, TAM 3859, passando 5. 359, ciente quanto à aproximação, aguardo vocês para o pouso, informa o tráfego tipo Xingu, cruzando agora o campo, voltando 3859. Ciente, prosseguindo na aproximação, 3 pouso baixado, travado, então 3859. Pode animar que visual com tráfego agora, cruzando o campo, ascendendo agora para dois, para o nível 230, controle 398, vai para animar, bom voo. 398, bom dia. Foi na proa de agora e aguarde com a noção com o centro. Agora aguardando 357. A CHG foi transmitida agora, eu chequei agora na IF, estão transmitindo que sua CHG estava sendo processada no centro, ok? A previsão aí é mais uns... De 5 a 10 minutos, ok? Ok, passaram um código aqui pra gente, QSL 026, não sei se adianta. Eu posso checar no tratamento de plano de voo lá em Recife, porém não tô conseguindo contato com o mesmo, mas eu tô adiantando aqui o máximo possível, ok? Obrigado, querido, só pra escuta. Paulo, TAN 3153, pushback, acionamento 09. TAN 3153, tá livre, chame pra o táxi. Chamar, né? 3153. Chame centro Recife, 125, 1 Terno 3325. 25, 1 3325, muito bom dia. Solo agora os 11, direita, 219, solo a livrar, bem-vindo. 219, obrigado, bom trabalho. 97 ao solo. Prossiga, 8 na 7. Pronto, comandante, está pronto para cópia? Prossiga, por favor. Voo no 897, está autorizado, confins, nível é o 360. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da EL. Após da EL, posição Leda. Após Leda, DCP Bridge, lá intercepte a UP Zulu no 6 e prossiga conforme o plano. O controle 198 e o transponder é o 5422. Autorizado, confins 360, pistono 0, direita, da EL Leda, DCP Bridge, UP Zulu no 6, 198, 5422, pro voo 1897. Correto, voo no 897, chame pronto para puxar e acionar no 8. Já estou pronto, senhor, 897. Ok, eu tenho um Airbus da TAM que já vai iniciar o táxi partindo do portão 9. Após o tráfego cruzar o través do seu portão, inicie no 8, coordenação com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Afirmativo, então. A gente aguarda o colega passar, coordena com o solo e chama quando pronto para o táxi. 897, muito obrigado. Tá. A 3859, prossiga pelo pátio 3, o táxi, chama para ingressar no principal. Contato de chama Recife, 125, ou no alterno 3325. Passando a Recife, 125, no alternado 3325. Obrigado, bom dia. Ingresso Paxton 3859. Autorizado, portão 07, 3859. Portão 7, 3859. Para o táxi, 3153, 1134 a bordo, Guarulhos, 4 horas. Ciente, está 3153. Observe a aeronave da companhia que está parqueando agora no portão 7. Após, prossiga o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, e no ponto de espera chame a torre em 18.6. O ajuste é padrão, boa viagem. 3 no ajuste, após o ingresso da aeronave vai prosseguir via Pátio Juliette, Alfa 11, 18.6 no ponto de espera. Obrigado pelo bom trabalho. Mestre. Salvador, bom dia, Gol 9434, vai passar 220, Judas, formação Índia. Gol 9434, bem-vindo a Salvador. Identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés com 1013. Retificando, 2000 com 1013, Gol 9434 na maré. Pode vá por hoje, TAP, 1434. Está presente, TAP, 1434. 7897, temos 176, 3 horas, Campinas. Ciente, Gol no 897, está autorizado táxi pelo pátio Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a nossa torre, em 18,6, o ajuste é padrão, boa viagem até a volta. Muitíssimo obrigado, um excelente domingo a todos também, está livre o nosso táxi, pátio Juliette Alfa, 18,6, Gol no 897, até a próxima. É. Olá, 3153, 030 graus com 3 nós. Bom dia, a linha e decola, zona 0, tá 3, zona Charlie Mark, chame Recife 2685. Recife 2085, Alfa Charlie Mark. Índia November Alpha, 1500 pés, corredor Vera Cruz, após Interlagos, informe na rotatória. Eu fico 3, decolado agora, 22, controle 198, transfere longo. 98, obrigado senhor, um ótimo dia, bom domingo. Salvador, bom dia, TAM 3153, no perfil da Dayon. 3153, bom dia, submantenha 380, saída Dayon. 380, autorizado. Alguma chance de autorizar, prosseguindo aqui com o convo à esquerda, pro direto de Dayon, tá? Pro direto de Leda. Obrigado, melhor ainda. Variável com 39, autorizado a colégio. Iniciando a 0, 8 na 7. Salvador, é o Mike Zulu Juliette. Ei, no horário 09-13-21, POB com 134, sem atraso, chegando em, no Galeão às 11:25, Zulu. Então, bom trabalho aí, bom domingo a todos. Nome 7, decolado agora 25, controle 098, bom voo. 098, voo no 897, bom dia. Voo 434, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Livre X-Ray, após estabilidade, voo 1434. 4 Salvador, voo no 897. 897, submantenha 360, saída da EL, vigilância. 360 na da EL, vou no 897. Solo Salvador, bom dia, até 3179, informação Índia, o nível 320 para Guarulhos. Ok, o TAM 3179, eu já tenho pré-aprovado aqui o 380, porém vou coordenar aqui o 320, ok? Positivo, aguardando, TAM 3179. TAM 3179 tá pronto para cópia? Positivo, pronto, cópia, ok, tá autorizado Guarulhos, o nível 320, via Peruísque 50, até o destino. Pista no zero, decola, curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev intercepte aerovia. 19-8 é o controle e o transponder é o 5442. Positivo, autorizado Guarulhos, nível 320, via Peruísque 50 até o destino, no caso Zaba. A saída da EL, decolando da 90 por curva direita, até Leda, Leda Bidev. Controle 119-8, transponder 5442, TAM 3179. Correto, TAM 3179, chame pronto no portão 612. Chamará, portão 612, TAM 3179. Chame Recife, 125, no termo 3325. 251, 3325, obrigado, senhor. Bom domingo. estabilizado X-Ray, go no 434. No 434, torre, no 8316. 86. Muito bom dia. Bom dia, Mike, o Victor. Tá pronto pra cópia? Bom dia, Mocente da Índia, parte 4 com 7 a bordo, Manati. Cliente, tá autorizado, Manati, mil pés, corredor axé, pista 17 decola, curva à direita, 19-8 é o controle, 18-6 torre, e o transponder é o padrão 0125. Aí tem corrido, Manati, mil pés, decola 17, curva à direita axé, controle 19-8, torre 18-6, transponder padrão 0125. Correto, chame a torre, o Vitor. O ajuste é padrão. Vitor, obrigado. 434, 2 milhas do Índia Sierra, estabilizado. No 434, ciente, tem pouso autorizado na 10, 100, 050 graus com 4 nós. Livre pouso na 0, gol no 434. Florestal, o papão deu mais tempo, Vitor, bom dia. Bom dia, convite, livre sonar, chame o táxi. Maravilha. Bom dia, o Romeu Hotel Oscar, prossiga. Romeu Hotel Oscar. Ok, para a Feira de Santana, está autorizado. O Romeu Hotel Oscar é o nível 045 para a feira. Decola da 17 com curva à direita, ingressa no corredor axé, restrito a mil pés, e aguarda a liberação do controle para ascender ao nível 045. O mesmo opera em 19.8, a torre 18.6, e o transponder acione o código 0263. Correto, Romeu Hotel Oscar, chame a torre, o acionamento, o ajuste é padrão, boa viagem. Torre Igor, no 434, solicita aumentar o brilho do papel. O Alfa Vitor Juliette, está autorizado, voo local, Salvador, Salvador, ingressa no corredor forte, restrito a mil pés.